CDS também é vencedor esta noite na eleição que tem, quer para a Câmara Municipal, onde consegue subir substancialmente o seu resultado em relação a 4 anos, mas para a Assembleia Municipal então tem um grande resultado e voltou aos tempos históricos da doutora Adelaide Freixinho e voltou aos 4 dígitos. Nós passámos os 1000 votos para a Assembleia. E eu agradeço aos eleitores, agradeço a todos os votantes da freguesia, de freguesia a freguesia, porque acho que é o reconhecimento do trabalho que o CDS tem vindo a desenvolver no Conselho, de todos nós, do Dr. Nuno Alves, de mim e de outras pessoas, e portanto é uma noite de felicidade também por isso, e de grande contentamento, porque o reconhecimento, quando chega, sabe sempre bem.